O homem da hidráulica, Belém. Aí, Charles. Um abraço pra você, garoto. É sucesso. E Nelsinho Rodrigues. É a luxuosa. Amanheci pensando em ti. Tu és pra mim. Eu não te esqueci, não é fingimento. Sou louco por ti. Arrependimento. Nunca imaginei ficar sozinho. Arrependimento. Porque fui deixar essa paixão. Amanheci pensando em ti. Eu ainda me lembro. Abençoa por aqui, meu parceiro Vanderlei. E toda a equipe Pulso. Nós numa praça. Teu rosto tão bonito. Arrependimento. Nunca imaginei ficar sozinho. Arrependimento. Solta o da Grandes. O homem tem carreira solo, mano. Eu me lembro muito bem, a gente era feliz. Mas de todo aquele amor só resta cicatriz. Não consigo entender por que findou assim. Eu era pra você, você era pra mim. A saudade bate, fere o meu coração. Não é fácil acreditar que tudo foi ilusão. Uma chuvinha de leve. Se você, eu vou. Só pra dar uma esfriada um pouquinho, né, gente? Como dessa história pra um final feliz. Segura! Todo lugar que eu vou perguntam por você. Indagam se a gente acabou de tipo, tem nada a ver. A gente só tá dando um tempo pra poder voltar. Beijo por aqui. Pois até mesmo. Nossas amigas aí, a Tami. Juntamente com a Tati. Você como pensar que não vai. As Marias do Pop. Tão distante. Agora pensar as Marias de Luxo. Abrir o coração. É. Amor é liberdade. Olha o meu amigo Volgão. O homem da pólvora chegou. E aí, Volgão? Olha a panelinha também já por aqui. Tá toda caráter. Quem ama, respeita. E aí, panelinha? Quem ama, não mente. Grande panela na pedreira. Pois quem ama sente. O amor de verdade não é passageiro. É pra eternidade. É pro tempo inteiro. Quem ama não deixa o outro sozinho. Nem nunca ofende. Sempre dá carinho. Quem ama apoia. Divide e ajuda. Quem ama de verdade por seu amor lutar. E vai a lutar. Eu vou, perguntam por você. Indagam se é parceiro DJ Everton Mix. Nada a ver. Também já aqui no só lado. Tá dando. E aí, DJ? Pra poder voltar. Pois até mesmo quem ama precisa pensar. Pensar em fazer tudo voltar como era antes. Pensar que não vale a pena ficar tão distante. Pensar em se entregar e abrir o coração. Amor é liberdade, amor não é prisão. Agora, o passeio de carroça. Tic-tac, tá na hora, meu amor. Vê se não vai se atrasar, baby. Eu te sinto tão longe, meu bem. A nossa equipe Pérola aqui no lado. Tic-tac, bora pra cima, equipe Pérola. Som, um descompasso com o tempo e o vento. O empresário Ney. Cheio. É meu parceiro, patrocinador do maestro. Lá Ney, Ney Materiais de Construção. Lá no Sideral. Porque sumiu e me deixou. Já não sei mais o que pensar. Me diga se não quer. Alô, Dinaldo! Ou explica-me, explica-me. Sei que sou forte e sei que vai doer. pra me amar. Banda Vitrola, sucesso! Agora o passeio de carroça é um luxo. Dale, Toninho! Tá na hora, meu amor. Vê se não vai se atrasar, baby. O nome da moção, meu amigo Falcão. Meu bem. Falcão, cadê a vinheta, Falcão? Tic-tac, bate o coração. Um descompasso com o tempo e o vento me traz cheiro. Mas descobri que hoje você não vem. Onde você está? Amiga Bia e a comitiva dos talibãs. Porque sumiu e me deixou. Já não sei mais o que pensar. Me diga se não quer mais. Ou explica-me, explica-me. Sei que sou forte e sei que vai doer. Oh, não. Espero ser tudo mal entendido. E que você chegue logo pra mim. Ei, Marcelo. Dá um chega aqui com o Luciano. Alô, Marcelo. Tem dias que eu acordo pensando em você. Infração de... Aí, Marcelo, rapidinho aqui, ó. DJ Toninho. E aí que cai a ficha que eu não vou te ver. Será que esse vazio um dia vai me abandonar? Abraçando as amigas aí, amiga Anne. E aí, Anne? Tem gente que tem... Juntamente com a empresária Cris, a mulher do celular. Toda manhã. Você tem tudo. E aí, Cris? Você tem muito. Alô, Cris. Muito mais que um dia eu sonhei. Alô, Cris. Tem a pureza de um anjo querubim. Eu trocaria tudo pra te ter. Um abraço pra você, menina. Eu troco minha paz por um beijo seu. Eu troco meu destino pra viver o seu. Eu troco minha. Empresário Escobar chegando por aqui. E aí, Escobar? E ele e sua esposa? Já tá ali do lado. Aí do assessor Delano. E aí, Delano? Eu troco minha paz por um beijo seu. Eu troco meu destino pra viver o seu. Eu troco minha cama pra dormir na sua. Eu troco mil estrelas pra te dar a lua. E tudo que você quiser. E se você quiser, te dou meu sobrenome. Arrebenta, Toninho! Banda Amazonas. É a luxuosa que está no comando. Vem passear de carroça. Vem, vem, vem, vem. Rosa de avelã, tem o perfume doce de toda manhã. Você tem tudo, você tem muito. Muito mais que um dia eu sonhei pra mim. Tem a pureza de um anjo querubim. Eu trocaria tudo pra te ter aqui. Alô, Papito! Eu troco minha paz por um. Juntamente com a Leila. Eu troco meu. Aqui com a gente, lá da Estrela. Valeu a presença. Eu troco mil estrelas pra te dar a lua. E tudo que você quiser. E se você quiser, te dou meu sobrenome. Eu troco minha paz por um beijo seu. Eu troco meu destino pra viver o seu. Eu troco minha cama pra dormir na sua. Eu troco mil estrelas pra te dar a lua. luxuosa Carroça da Saudade. É tão lindo o amor que a gente faz. Parece que o mundo foi feito só de paz. Bora pra cima, alemão! Eu, alô, alemão! Fico sem te ver. Olha ali! E bate uma saudade, um vazio sem você. Grande Lobato e a sua esposa ao lado do seu genro. Tá faltando só o Adriano aqui, né, é Lobato? Entre você e o Adriano, hein? É essa coisa mais linda. Família Açaí da Hora. É amor sem... Também patrocina aqui o maestro. E eu, só resta agora amor. Agradecer a Deus. O empresário Fernando, juntamente com a Silvia, lá da loja Fernanda Modas, lá de Souri. Olha o navio de Souri. É tão lindo o amor que a gente faz. Parece que o mundo foi feito só de paz. Fico sem te ver. Me bate uma saudade, um vazio sem você. Viver sem você eu já não consigo mais. E você sem mim também não vive jamais. É amor sem fim, entre você e eu. Essa coisa mais linda que me aconteceu. É amor sem fim, entre você e eu. Só resta agora amor. Silva da Marambaia. O que é que eu vou fazer sem você na minha vida? DJ Moisés Costa, o sonoplasta número 1 lá da metrô, e tá tomando todas aqui. Para Moisés. Uma palavra com 7 letras às vezes faz a gente sorrir, às vezes faz a gente chorar. Saudade. Aí meu parceiro Chiquinho e a dona Adriana chegando com a gente aqui. Passeio de carroça é um luxo. Que eu tente é inútil, não sei esquecer você. Eu não entendo porquê. Imagem tão pura nos passos flutua, eu não sei ficar sem teu amor para amar. Obsessão me invade por todos os lados. A carroça. Você me envolve, dissolve, estou acabado. Em mim